ao nosso Falando Nisso nesse canal YouTube com uma pergunta engraçada, né? Quando se não fosse chata, quando acontece, seria muito engraçada. Uma pergunta que diz assim, da Fátima Assis. Christian, o que fazer quando o analisando começa a perseguir você? Mesmo você o transferindo para outro analista. O que fazer com isso? De fato, isso acontece, né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque isso se pronunciou mais aí com a crise pandêmica, porque a gente passou a atender de forma, vamos dizer assim, mais variada, no tempo, no espaço, mais sessões, sessões que vão, assim, alterando seus horários, né? E agora, mais recentemente, num sistema meio de intercalamento, então você atende online, a outra sessão é presencial, daí duas online, mas três presenciais, né? Quer dizer, a gente passou por um momento que acabou, de uma forma ou de outra, produzindo um contato digital maior entre analistas e analisantes. E isso abriu as portas para, assim, aqueles WhatsApps contínuos, né? Como se a análise fosse continuando dia a dia, segundo a segundo. O que é também uma experiência nova para a gente, porque aí veio de tudo. Veio aquela pessoa que parece saber usar esse espaço, então marca coisas que ela pretende dizer na análise. Ela não está pedindo resposta, ela não está pedindo posição, mas ela está, assim, falando consigo, né? Através de meios digitais. Mas também abriu a porta para aquele tipo de relação assim mais difícil, né? Onde você não responde porque você não dá atenção, você não fala porque você quer dizer que não ou que sim, onde surge esse fenômeno muito ruim, né? Da pessoa postar, depois apaga, daí vai e vê e clica porque está no Insta, e daí vai olhar no Face. E isso não é legal, especialmente para transferências mais turbulentas, vamos chamar assim, né? Mais inversivas, onde você tem momentos de ódio, de amor, ou para transferências mais erotizadas, né? Onde aí a dimensão, né, da resposta, da presença do analista é muito grande. E também isso, acho que a pergunta, ela se refere mais a um tipo de transferência, né? Que a gente poderia dizer assim, de tonalidade erotomaníaco. Aquelas transferências muito erotomaníacas, né? Mesmo quando você não tem uma psicose, mas que vão funcionando assim à base de uma suposição de saber, em que a presença, o gesto, os signos do analista são muito, muito importantes. E aí se complica quando a gente tem essa expansão digital, né? A coisa fica realmente mais complicada. E eu lembro de casos, eu acho que é sempre difícil mencionar isso, mas vamos pensar um caso de um analista francês muito, muito conhecido, né? Serge Leclerc, foi analisado pelo Lacan, e que tinha, né, uma ex-paciente, uma pessoa que tinha tido uma ligação assim não muito longa, né, de análise, mas que se transforma num personagem que então o Leclerc ia falar no lugar, ela aparecia, sentava na primeira fileira, daí o Leclerc ia, então o outro recebia um buquê de flores, e a coisa começa a ficar assim meio chata, né? Porque, bom, aquilo não é interessante para a vida do analisante, né? E isso vai então perdurando durante anos, né? Imagina, toda vez que você vai, tem aquela pessoa ali, às voltas, né? Perseguindo, stalkeando, a gente diria, porque daí tem os momentos de ódio, tem os momentos de raiva, né? E daí um dia acontece uma situação inusitada. Que é o Leclerc chega no seu consultório para atender e tá havendo uma ameaça de bomba, né? Uma ameaça de bomba no lugar. Poxa, vão a Sûreté tá fazendo revista nos apartamentos e o Leclerc tá esperando aquilo se resolver para ele poder entrar quando ele vê, né, a tal vindo, né, vindo para aquela abordagem que ela já conhecia, né? E daí ela tem um momento assim daquelas que você não pode recomendar que isso seja feito para todo mundo, porque você não vai ter essa possibilidade, né? Mas ele tem aquele momento em que ele se adianta e vai em direção a ela e diz assim: escuta, com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, eu te peço que não faça mais isso, porque olha só, eles estão aqui e eles estão esperando você. É melhor você não continuar com essa prática. E a mulher toma um susto, vê aquele aparato todo, entende assim, né, que eles, né, eles, né, não estão autorizando isso. E aí dá uma, enfim, sossega, dá uma folga, dá uma distância para o Serge Leclerc. E são ossos do ofício, acho que muitas pessoas, muitos analistas têm esses casos, né? E muitas vezes são casos que assim acabaram mal, né? De fato, a psicanálise comporta riscos, ela mexe com coisas assim, meio tensas, né? Ela mexe com a pulsão, ela mexe com os envolvimentos, né? Das pessoas. Então, é bom ficar sabendo, né? Quem se mete com isso pode ser perseguido, sim. Faz parte do job description. E, bom, com o tempo a gente aprende, isso é muito importante também para a formação analítica, né? Que isso faz parte, que isso não é má intenção, que as pessoas xingam, que as pessoas agridem, que as pessoas perseguem, mas em grande medida elas estão falando meio sozinhas. Quando isso acontece, você não precisa se atingir tanto, né, pessoalmente, apesar da inconveniência que isso traz consigo. Então, quem quiser mais detalhes, vai estudar lá. É um quadro descrito pelo Claire Rambaud, né, Erotomania. Tem versões psicóticas e tem versões neuróticas, tem versões cotidianas, tem versões banais disso, né? Aquela pessoa assim que ela tem uma convicção de que o outro a quer, que o outro está interessado nela e que, portanto, o outro não gosta de você porque ele não te atende naquilo que você supõe que é a fantasia alheia e por isso daí tem essa alternância entre o ódio e a idealização e a ligação hiperintensa com o analista. Então, para aqueles que enfrentaram, enfrentarão, enfrentam isso, a Canoa Tamovebo, ela tem um botão chama ejetor. A pessoa vai para fora e cai no rio, mas daí ela fica nadando e às vezes cria um problema, mas no final todos se salvam. Em geral, uma coisa bem benigna. Tchau, tchau.